Informação para médiuns. Ensinamento para médiuns, que muitos leem e não entendem. Então a gente vai explicar. O Pedro tem um livro dos médiuns, letra gigante. Tem uns livros dos médiuns que é pequenininho, letra pequenininha. Então as páginas são diferentes, né? Quem tem o livro dos médiuns, letra gigante, bota na página 99. Segunda parte, capítulo 2. Das manifestações físicas e das mesas girantes. Presta atenção. Vocês não querem aprender de mediunidade? Então vamos prestar atenção. Das manifestações físicas e das mesas girantes. Médiuns de efeitos físicos. Nós temos algum médium aqui de efeito físico aqui na casa? Tem? Maiara. Maiara, médium de efeito físico. Já vou te dar um microfone. Para poder as pessoas verem que existe. Para não achar que é fantasia. Porque nós vamos falar uma coisa aqui que vão dizer assim, ah, é fantasia, mentira, não existe. Existe. A manifestação física, ela pode ser um ruído, um movimento ou uma deslocação de um objeto físico. Ruído, um barulho. Você está ouvindo barulho, barulho todo quanto é lado. Ou então um objeto físico se movimenta. A cadeira se move sozinha, um livro voa longe, vai voando o livro. Suas roupas, de repente, no seu armário, você acorda de manhã, está tudo no chão, enrasgado. As luzes se acendem, apaga, acende. Uma lâmpada explode. Tem gente que vai dizer assim, vê os livros voando da estante, espírito, é espírito. Aí tem que tomar cuidado, que aí vai entrar o misticismo. Tudo é espírito. Não, nem sempre é o espírito que está atacando as coisas, não. Nem fazendo barulho, ruído. Ai, ih, essa casa aqui está cheia de assombração. É barulho. Hã? Não é assombração, não. Em muitas situações, as pessoas que vivem ali pode ter algum médium de efeito físico e nem sabe que é médium de efeito físico. Não sabe. Ele, a própria pessoa, o encarnado, está causando aquilo tudo. É. Médium de efeito físico. Manifestações espontâneas. Nessa... Microfone. Nessa mesma questão, a manifestação de alguma coisa do lado astral também é pelo médium de efeito físico. Exemplo, uma rosa aparecer ou um objeto aparecer de repente, isso também é pelo... Pode ser do lado astral. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Ainda não cheguei lá, não. Vamos devagar. Manifestações espontâneas. O médium tem a faculdade mediúnica de médium de efeito físico, é um médium de efeito físico, e ele não sabe o que é. Essa manifestação, esse médium de efeito físico, manifestação espontânea, ela é voluntária. É voluntária, porque ele tem que causar aquilo, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. Manifestações voluntárias. A manifestação voluntária, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que tem o dom e ele causa aquilo tudo. Só que tem uma coisa, tem uns que têm isso mais forte e tem outros que têm mais fraco. Tem uns que têm isso muito bem adestrado, muito bem treinado, muito forte, tá? Médio de efeito físico, que sabe que tem aquilo, ele sozinho pode valer mais do que 20 médiuns. Ele sozinho chega ali, bota a mão em cima de uma mesa e a mesa levanta. Ou a mesa gira. As mesas girantes. Gira. O cara é forte naquilo. Ele olha aqui os livros tudo. Isso existe, tá? Ah, eu nunca vi, isso é fantasia. Nunca viu? Maiara. Conta para eles a situação da cama que subiu. Eu fiz uma cirurgia espiritual num centro Não diz o nome do centro. Num centro espírita aqui do Rio de Janeiro, e foi agendado uma sexta-feira que seria uma espécie de curativo, e o médico em espírito que me operou iria visitar. E a minha cama levitou, e ele se materializou. Levitou com você em cima? Eu deitada e minha, nela? Eu e minha mãe. Quem foi que causou a levitação da cama? Eu. Provavelmente eu. Junto com o espírito. Porque o espírito pode ajudar. Mas a faculdade mediúnica é sua. Ele só pode fazer isso porque você tem a faculdade. Entendi. E você também pode fazer sozinha. Não aconteceu mais nenhuma outra situação na tua casa, não? Eu já... Você sozinha? Já fui empurrada da escada... Já amanheci com as minhas pernas todas arranhadas e ensanguentadas. É. Já abriu todas as portas do armário da cozinha sozinhas. Sozinha, as portas se abrindo. Médium de efeito físico é visado, sabe por quem? Magos negros. Magos negros adoram médium de efeito físico. É porque a doação de ectoplasma é. Porque o médium de efeito físico doa bastante ectoplasma. É um doador e tanto. É uma pilha e tanto, hein? É uma coleção de pilha. Tem uns que são uma pilhinha só. Um médio de efeito físico vale por 1.000 pilhas. Vai chamar a atenção dos caras, né? Quem é médio de efeito físico, mesmo que ele queira fazer algumas coisas, ele não tem como fazer, né? O que você não pode fazer, Mayara, que se você fizer vai dar um problema danado? Eu não posso ingerir bebida alcoólica, eu não posso fumar, eu não posso estar em ambientes que... Se isso você for para uma festa eletrônica... Eu desmaio. Uma boate? Eu desmaio. Onde tem bastante bebida, pegação? Eu desmaio. Ainda bem que o Pedro não foi médio de efeito físico, né? Deu para aproveitar bastante. Quer dizer, então o médium de efeito físico, geralmente, gente, é um espírito muito endividado, tá? É. Muito. O médium de efeito físico, ele vem com essa mediunidade para quitar as besteiras do passado. E tu vê que ele não tem escolha, né? Tem coisa que ele não pode fazer. Como se dissesse assim, você vai ter que trabalhar. Você vai ser levado, esse médium vai ser levado nas casas. Não tem como, ele vai ser levado. Numa casa espírita. Ela foi levada numa e depois ela foi arrastada para cá. Pelos espíritos. Pelos benfeitores. Arrastada é modo de dizer. Né? Colocaram um vídeo na frente dela. Arrastada mesmo. Colocaram um vídeo na frente dela e ela não sei. Eu nem vou ver o conteúdo. Eu vou lá. Qual foi o vídeo? Não lembro. Daqui. Mas qual era o espírito? Você. O Osho. Que já gostava do Osho, né? Sim. Canalizando com outros médios, né? O Osho te ajudou bastante, né? Bastante. Acho que eu ganhei uns créditos, hein? Ganhei uns créditos lá na espiritualidade, hein? Ganhei uns créditozinhos. E quem trabalhou junto comigo também, porque eu não fiz sozinho, né? Então, são médiuns de efeitos físicos, manifestações físicas, espontâneas e voluntárias. É importante que os médiuns saibam disso, porque muitos entram no misticismo. Vai ouvir um barulho dentro de casa, vai ouvir alguma coisa arrastando, o livro vai cair, vai abrir os armários, vão bater no armário. Espírito, magia! Nem sempre é. O espírito pode fazer isso? Pode. Pode. Um espírito desencarnado. A manifestação física, um espírito desencarnado pode causar. Um espírito desencarnado pode causar manifestação física. Mas são os que causam manifestação física são espíritos inferiores. Os superiores podem causar? Pode. Tem umas técnicas, mas geralmente as manifestações físicas, quando não é um médium, é um espírito inferior. Muitos deles não são tão maus, não, mais levianos do que maus. gosta de ver você com medo, desesperado, porque ele não está sendo visto, né? Ele está ali rindo, ali, todo invisível, e você desesperado, com medo, né? Um zombeteiro, né? Ele pode causar. O que, que ele faz? Ele está desencarnado, como é que ele consegue botar a mão no negócio e jogar longe? Ele não bota a mão, gente. Ele não bota a mão. Alguém aqui viu o filme do Ghost com o Patrick Swayze? Lembra da moedinha? A moedinha, a latinha. A latinha. Sabe o que, que ele faz ali para fazer aquilo? Aquilo dali é real, tá, gente? Ele usa o seu fluido universal, os fluidos dele próprio, do espírito, associado aos fluidos animais de um encarnado, ou seja, o ectoplasma. Não tem problema, nós temos até amanhã, vai, deixa ele tocar bastante. Então, que acontece? Ele usa, o espírito usa o ectoplasma de um médium desencarnado, porque o ectoplasma, ele é uma energia material. Apesar de não dar para ver, o ectoplasma é material. Tá? O ectoplasma é material. Os espíritos usam bastante para fazer materializações, para ajudar espíritos desencarnados que precisam de um choque anímico, né? Para dar uma limpada, para sair. Né? Cirurgias espirituais. Ectoplasma, cirurgias espirituais, aí o médium de efeito físico entra, porque aí o que, que acontece? Uma pessoa está com uma doença bem ruim. Os espíritos precisam de quê? Vai precisar de um médium de efeito físico para a doação daquele ectoplasma, né? Para a doação daquele ectoplasma, para ele poder fazer aquela cirurgia. Então, é uma caridade tanto, né? Então, o que, que acontece? O espírito que está fazendo a cirurgia, se tiver débito, ele quita débito. Se ele não tiver débito, ele adquire mais créditos. E o médium, que de efeito físico, encarnado, que é endividado, vai quitando o débito, porque está fazendo cirurgia, a pessoa está saindo curada dali. Imagina o que ele não quita. Quita bastante coisa. Quita bastante coisa. Não é assim? Então, o espírito desencarnado, ele usa o ectoplasma. O ectoplasma do médium, mais os fluidos dele, e mexe os objetos. Entendeu? Ele faz isso. Assim como a Cláudia falou, que a Cláudia perguntou, que ele pode materializar alguma coisa? Pode, o espírito pode se materializar. Chico Xavier participou disso. Materialização de espíritos. Ali ele vai pegando o ectoplasma, uma quantidade grandinha de ectoplasma. Hoje tem que fazer, claro, toda uma preparação. E o espírito se materializa com um ectoplasma que um médium vai doar. Tá? Jesus apareceu, depois da crucificação, apareceu para os apóstolos. Ele pegou o ectoplasma de todo mundo ali e se materializou. É simples. Essa foi a ressurreição. Né? Tem que falar desse jeito, gente. Ressurreição, porque naquela época eles iam entender, eu vou fazer aqui uma manifestação física, tá? Vou tirar o ectoplasma de vocês e vou me materializar. Eles iam falar, que? Ectoplasma? Que isso? Materialização? Manifestação física? A pessoa, se Jesus falasse assim? Foi falar para o outro lá, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. O outro era doutor da lei, né? Tinha conhecimento absurdo. Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E era um conhecimento absurdo. Assim como hoje nós temos também muitos que têm um conhecimento absurdo. Muitos hoje que têm um conhecimento absurdo falam o quê? Igualzinho o Nicodemos. Sabe o que eles falam hoje? É impossível canalizar Jesus Cristo. É o que eles falam. Ih, grava vídeo e tudo para falar que é impossível. Gente, pega o maior cientista de vocês aqui. O maior. Tudo evolui, né? Tudo cresce. Esse cientista, ele tem todo o conhecimento da ciência no universo? O cientista daqui? O mais inteligente, o que mais tem conhecimento? Ele tem? Tem muito mais coisa no universo, conhecimento científico, não tem? Então, muita coisa que esse cientista aqui, vamos pegar um cientista mais inteligente, o que mais tem conhecimento. Se ele chegar para todos vocês e falar assim, isso não existe, isso pode, isso não pode, o que as pessoas vão fazer? Vão acreditar em tudo que ele fala, né? Aí vamos supor, daqui a 500 anos, vai vindo mais conhecimento. Mas muita coisa que ele fala hoje, que é impossível, que não pode, né? Não, isso não pode, isso pode. Daqui a 500 anos, pode. E vai poder muito mais. Como é que fica, gente? Como é que fica? Como é que fica? Até quando o ser humano ser assim? Ser desse jeito? E pior que muitos desses que fazem isso, já leram isso em livros, que tem livros que falam isso. Olha, o que é considerado impossível agora, daqui a 200 anos é totalmente possível. Leram isso. E eles têm essa atitude. Mas por que eles têm essa atitude se eles leram isso nos livros? Porque não tem consciência expandida. A cabeça é desse tamanhozinho, a expansão de consciência é desse tamanhozinho aqui. Mas diz que tem a consciência expandida, acha que tem. As outras pessoas acham que tem. E não tem. Não tem. Não tem consciência expandida, não. Então, um médium de efeito físico, ele tem um grande valor, né? Porque ele pode ser usado para fazer muita coisa boa. Ele é um médium de cura. Médium de cura. Mas não é todos os médiums que vai ter a mediunidade da cura e são endividados. Mas tem médium que vem com mediunidade de cura e é muito endividado. É tranqueira mesmo, é espírito complicado. Mas vem com uma mediunidade linda de cura. Aí começa a usar aquela mediunidade de cura. Fica famoso. Fica famoso, famoso. Só que tem uns problemas ali de outras encarnações. Não é espírito evoluído, não é um espírito de luz encarnado. Não, é um espírito endividado. Mas vem com uma mediunidade de cura linda. Aí ele começa a curar todo mundo, fica famoso. O que que acontece? As pessoas vão fazer o quê? Começa a fazer o quê com o cara? Idolatrar o cara. Sendo que esses que estão idolatrando, a maioria, é muito mais evoluído do que o cara que está sendo idolatrado. Porque se aquela mediunidade de cura é muito forte, chamou atenção, ficou famoso, nem sempre ele é um Jesus Cristo. Geralmente, na maioria das vezes, são espíritos muito endividados. Então, ele não tem que ser idolatrado coisa nenhuma. Olha o que eles fazem. Fica rico com aquilo, ganha dinheiro. Começa a ficar rico com aquilo, né? Opa, acho que eu posso ficar rico com isso. Aí vende um vidrinho com líquido dentro, né? Que é para... Ah, isso aqui vai te curar, isso aqui vai... Não sei o quê. O vidrinho é R$500. É uma aguinha que tem dentro. Gente, e outras coisinhas mais que faz. Aí chega uma hora que começa a fazer muito, começa a fazer muita besteira, chega uma hora que, peraí, né, começa a explodir o negócio, chega uma hora que não dá mais para esconder. Aí explode, né? Explode. Aí dá até cadeia, né? Vai até preso, né? Espírito endividado, quer dizer, não quitou os débitos que tinha que quitar, um dom lindo, maravilhoso, dava para quitar tudo, ainda dava para adquirir crédito, é, dava para quitar tudo, ainda dava para adquirir crédito. O cara ia quitar tudo numa encarnaçãozinha de coisa passada e adquirir crédito, ia chegar como lá em cima? O cara tinha tudo para se tornar um espírito evoluído, com luz. Porque não é só aquilo ali. Também tem o estudo. O médium estuda. Ele vai estudar o Evangelho, vai estudar o Livro dos Médiuns, vai estudar o Livro dos Espíritos, vai estudar outros livros que falam de mediunidade. Porque os livros que falam de mediunidade, eles não ensinam só a mediunidade. Ali tem conselhos de como um médium deve ser. De como ser um bom médium. Um médium fraterno, um médium caridoso, um médium bom, do bem, uma boa pessoa, ali ensina como amar o próximo, ensina como a ser fraterno, ensina como a ser caridoso. Você adquire conhecimento na mediunidade e ainda aprende a ser um anjo, ser um Jesus. Só não vai porque não quer, está tudo ali. Ia chegar como lá? E tem que estar se policiando o tempo inteiro, né? O tempo todo. Vigilante. Vigilante o tempo todo. Todo médium, é Pedro e outros, tem que estar vigilante o tempo todo. Porque os negativos ficam só ao derredor querendo uma brecha. E eles usam quem? Os encarnados. Os instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles. Para ir em cima do médium. Para incitar a vaidade. Para incitar a prepotência. Para incitar a ganância. Para dar em cima. Né? Então, tem que ir. Vigilância, né? Vigilância. Essas são as manifestações físicas. Claro que se vocês pegarem o livro dos médiuns, vocês vão ter mais situações lá. Só que não precisa trazer tudo. Nós trouxemos o que interessa. Então não vamos entrar no misticismo de tudo é espírito, nem sempre é. Um espírito familiar, vamos supor um espírito familiar de um cara. Esse espírito familiar não é ruim, é um espírito bom, um espírito até evoluído, que quer ajudar um cara, um espírito familiar. Pode ter sido um parente dele em outra encarnação, alguma coisa assim. Quer ajudar. O espírito familiar está sempre ali com o cara, com o encarnado. Só que o encarnado não sabe que aquele espírito familiar está ali, porque ele não está vendo, e ele quer se comunicar. Aí o que acontece? A espiritualidade programa para aparecer uma pessoa, de repente, que é um médium escrevente, alguma coisa assim. Pode ser um médium escrevente. Não precisa ser ver o espírito, não. Um médium escrevente. Aí proporciona, coloca no caminho do cara. Só que o cara médium escrevente, ele é um médium. Aí ele vai na casa do cara, por algum motivo. Ele se encontra. Espiritualidade programa tudo. Os espíritos vos dirigem, né? Tá. Aí ele é médium, ele vai falar, opa, ele vai sentir. Ele vai falar pro cara assim, dentro do apartamento do cara, vai falar assim, ó, tem um espírito aqui, ele quer se comunicar. Eu não tô vendo ele, mas eu tô sentindo. E ele está me intuindo aqui, está vindo umas coisas na minha cabeça. Ele quer se comunicar. Eu sou médium escrevente, psicógrafo, psicógrafo. Eu vou sentar aqui, me dá um papel e caneta, eu vou aqui deixar, vou escrever o que ele está me passando. Aí começa a escrever. Aí o espírito fala, ó, meu nome é fulano de tal, eu encarnei com ele numa vida tal, eu sou um bom espírito, eu quero ajudar ele, eu quero dar uns conselhos. Aí esse espírito começa a dar conselho. Na vida material do cara e na vida metafísica do cara, ou seja, na vida espiritual, os conselhos bons. Aí o cara melhora um monte de coisa na vida dele e fala, ih, é mesmo, esse conselho é bom, fui fazer lá e deu certo. Só que antes desse espírito familiar se comunicar, ele estava tentando se comunicar com aquele cara ali, só que o cara não tem mediunidade, a mediunidade dele é muito pouquinha, todos são médios, mas tem níveis, né, de mediunidade. Ele não tem mediunidade nenhuma, não está desenvolvida, a mediunidade dele é muito pequenininha, ele não consegue entender o que está acontecendo. Como é que o espírito familiar estava tentando avisar ele? O espírito familiar estava há 3 meses causando barulhos na casa. Armário batendo, bum, bum, bum, bum. O cara já estava desesperado achando que era uma assombração. Era o espírito familiar tentando se comunicar. É a forma que ele arrumou para se comunicar com o cara. Como é que ele está conseguindo causar esse barulho? Como é que ele está conseguindo? Ele é um espírito inferior? Não. Não é um espírito zombeteiro, leviano, nada disso. Ele usou o fluido universal dele e usou os fluidos animais desse cara. Ou seja, o ectoplasma do cara para causar o efeito físico. Então, não era o cara que estava causando o efeito físico. Era o espírito. Usando o ectoplasma dele para causar os barulhos. O cara achou que estava com uma assombração em casa. Pode ter feito o quê? Procurado um médium, né? Ou o médium foi colocado no caminho dele, como eu disse aqui. Aí o cara fala, na conversando ali, batendo papo, a espiritualidade vai intuir a entrar no assunto. Já viu aqueles assuntos que vocês entram? Que você fala assim, nossa, não sei por que entrou esse assunto agora, de repente. Então, pode ser espíritos que estão colocando esse assunto na sua cabeça. Mas nem sempre são da luz, tá? Pode ser espíritos das trevas que estão botando um certo assuntozinho, então presta atenção no assunto. E aí o cara fala, não, eu sou médium e tal, às vezes é um médium que estuda, né? Aí ele já fala, opa, efeito físico, lembro lá do livro dos médiums, eu li aquilo, aí já explica para ele, fala assim, ó, pode ser uma manifestação física, pode ser você que é médium, ou pode ser um espírito que está puxando o teu ectoplasma, causando esse barulho todo, porque ele quer se comunicar. Ou ele está querendo zombar de você, pode ser um zombeteiro. Vamos lá ver o que é isso. Ele vai psicografar e vai ver o que é um espírito. Ah, o espírito pode enganar, dizer que é um espírito familiar, mas é um zombeteiro. Pode. Mas aí a providência divina vai providenciar tudo para que aquilo seja resolvido. Vai ser resolvido. Nesse caso, era um espírito familiar que queria dar uns conselhos, e deu uns conselhos bons, e o cara progrediu. Tudo que é para o progresso, Deus vai providenciar, até mesmo que seja um espírito desencarnado para causar o progresso de um encarnado. Não, ele não é ruim, mas vai progredir mais. Os conselhos, né? Conselho é caridade. Conselho bom? E a caridade. Você adquire créditos. Caridade não é só dar comida, dinheiro, não. Conselho, você pode mudar uma vida. Essa vida progride. Essa vida faz o bem. Um conselho que você dá pode fazer alguém matar alguém, pode fazer alguém se matar. Um conselho que você dá vai salvar a vida dessa pessoa e de muitos outros, porque ele vai lá e vai usar o conselho que você usou. O Pedro já deu conselho para um amigo dele. Nesse dia, o Margo Cripto estava com Pedro. O Pedro não sabia por que ele estava falando, só faltava a voz mudar, mas aí seguraram, né? Estava sendo inspirado, né? Senão, no meio ali, não ia entender naquela voz grossa, né? Então, o Pedro dando conselho para o cara, saindo tudo, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, e o cara olhando assim, nossa, nunca imaginei isso, nossa, você está falando como se você soubesse, e não sei o quê, então, eu vou fazer isso mesmo, e não sei o quê. O cara foi lá no outro dia e resolveu um problema na família que já não resolvia há décadas, com o conselho que o Pedro deu para ele. E o Mago Criptos ajudando o Pedro, inspirando o Pedro. Quem ganhou o crédito? O Pedro e o Mago Criptos. Isso é fazer o bem. E a pessoa também tinha merecimento, né, para receber... Para fazer o bem, não tem esse negócio de merecimento. Para fazer o bem, todos merecem o bem. Entendeu? Todos merecem o bem. Porque aquilo dali resolveu um problema, sabe de quê? De vida passada. O cara estava com problema com o primo que não resolvia, e o primo estava com problema com outros, porque o cara era complicado. Ele foi lá, deu o conselho todo do Pedro, o cara ficou bem com ele, o primo ficou com ele, bem com ele, e o primo deu uma mudada com relação aos outros. Não ficou 100%, mas deu uma mudada boa, uma melhorada boa. Olha o que um conselho fez lá. Então, é por isso que a gente fala, faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, vem crédito. Vou fazer o bem para 10 mil pessoas. Sabe quanto é que você ganha de crédito? 10 milhões. Você fez 10 mil? Fez bem para 10 mil? Fiz bem, vamos falar um número, 10 mil de bem, 10 mil bem, vou ganhar 10 milhões, Deus te dá 10 milhões, ele te dá muito mais, ele te dá centuplicado o negócio. É assim que ele faz, dá centuplicado o negócio. É, entendeu? E quem faz o bem não vai ficar esperando, né? Eu fiz o bem para você, agora eu quero receber. Não, quem faz o bem não espera receber, não. Faz o bem, não recebe nada. Eu vou ficar esperando receber, não. Você é o quê? Você tem que fazer o bem sem esperar receber nada. Não precisa esperar receber. Não é a pessoa que você faz o bem que ela vai te pagar. Sabe quem é que vai te pagar? É alguém muito melhor do que a pessoa. A pessoa nem pode, de repente, te dar nada. Sabe quem é que vai te pagar? É Deus. Ele vai te pagar e vai te pagar bem pra caramba. Não se preocupa, não. Você vai receber. Por isso que quem sabe como funciona, faz o bem e nem liga. Porque sabe que vai receber. Vai receber do cara, de Deus. Vai receber dele. E ele paga bem, hein? Ele paga bastante. O cara paga bem, o cara é generoso, hein? Generoso pra caramba, porque você dá R$5 e recebe 5 mil depois? Imagina, você deu R$5, você recebeu 5 mil. Mas quando der, dá de coração, hein? Não dá assim. Ai, abre, abre, abre, abre, abre. Foi, não vou olhar mais. Aí não vai vir. Aí. Não. Tem que dar de coração para poder receber, né? É, dando o que se recebe. Esse dando o que se recebe de São Francisco, ele não explicou muito aprofundado. A gente vai explicar agora. Você dá, quando recebe, recebe 100 vezes mais. Vamos terminar por causa da hora, tá bom, gente? Então, tá aí a explicação. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém.